I love the smell of napalm in the morning. Let's put a smile on that face. Yippee-ki-yay, motherfucker. What do you mean funny? Funny how? How am I? When this baby hits 88 miles per hour, you're gonna see some serious shit. Some serious shit. All right, you primitive screwheads, listen up. E aí galera, aqui é Brunão Day e começa agora a edição de número 54 do podcast de cinema da MTV. Sejam bem-vindos. Mais uma vez ao meu lado, Léo Miranda. Opa, e aí galera? Do meu outro lado, Álvaro Campos. Aê, já começamos com uma mentira, né? Você tá na ponta esquerda, você não tá no meio. Pois é, esse podcast é uma grande farsa. E à minha frente é o grande José Wilton. É, sem dúvida, é uma grande satisfação falar com vocês aqui nesse programa tão emocionante em falar de cinema. Claro que a arte engloba tudo isso e é um enorme prazer porque esse programa é fenomenal. Engole, concorrência, engole! A concorrência, os outros podcasts, tem José Wilker aqui? In your face, motherfuckers! Engole, filha da puta! Porra! Toma! É. Enfim, sem mais delongas, vamos direto para os e-mails e os recados da semana. Chegar na nossa caixa postal maravilhosa, selecionei alguns deles, se seu e-mail não foi lido, não desista, meu amigo, ele será lido em algum momento. Lembrando que o e-mail qual que é? William Bonner, por favor, qual é o nosso e-mail? Uma boa noite, podcastdecinema@mtv.com.br. Maravilhoso! Muito bem! É esse mesmo? É quem vem. Primeira participação do Zé Wicca no nosso programa, ele sai mais do que a gente. Foi o mais preparado daqui. É fenomenal. Muito bem, lendo alguns e-mails, vamos lá. Caio Cardoso mandou um e-mail sobre a votação que está rolando para eleger o melhor filme dos anos 90. Se você não votou, vote, Zé Mané. Ele fala o seguinte: porra, Ondei, achei um escândalo no filme Fogo Contra Fogo não ter ganho como o melhor de 95. E para piorar ainda mais, o filme ficou atrás de Baby Porquinho Atrapalhado. Caralho, olha, são vocês, gente, por favor. Ele fala o seguinte: Fogo Contra Fogo é sem dúvida alguma uma obra-prima, seria um clássico mesmo sem o De Niro e o Patino. Esse filme possui um roteiro que não envelheceu e provavelmente continuará relevante pelos próximos 50 anos. Cara, Fogo Contra Fogo é um filmaço, foi o que eu votei em 95. Vocês já viram? Todo mundo viu? Eu vi, mas eu devo discordar do leitor aí, do escrevente. Caio Cardoso. Você Caio que votou Cardoso. No Baby Porquinho ou não? Eu votaria, porque eu acho que Fogo Contra Fogo merda, não cara. Tem uma cena de tensão tão assaz perturbadora, tão assaz dramática quanto a cena em que o velhinho lá vai executar o porquinho. Eu chorei naquela cena, velho. Eu chorei. Não mereço. Eu vi muito mais humanidade naquela cena, muito mais dramaticidade do que no Fogo Contra Fogo. Esse pois é, ainda bem que esse podcast não foi só pra uma pessoa, não é? Temos opiniões divergentes. É verdade. Muito bem, Caio, eu concordo com você, o Álvaro não, tá tudo certo. Marcelo Borelli. Olá, Bruno. Mandei um e-mail pra você há um tempão atrás e agora mando de novo. Há um tempão atrás é uma redundância. Se você usa o A, e você não precisa colocar o atrás também, mas enfim. Igual a audiência! Temos aulas de português e temos José Wilker. José, só fala louco. É claro, isso é fenomenal. Ele fala que ele não é o Aladdin, mas ele queria fazer três pedidos ao gênio que é vossa pessoa. Não, sou nem tá um gênio. Puxa, não, o cara vem e te chama de gênio e você vai lá e corrige o português dele no ar. Eu tô ajudando ele, muito cara. Muito legal. A professora dele vai curtir também. Ele diz que as participações do Léo e do Álvaro estão excelentes, queria dar parabéns a eles, e ele pede pra gente postar uma foto de nós três, pra eles saberem quem são os donos das vozes sensuais. Entre parênteses, ui. Então, cara, tá estranhando, meu irmão. Mas eu acho legal. Mas tem no perfil, né? Tem no perfil. No perfil tem, cacete. É verdade, tem uma foto minha. Lá em cima, no topo da página, está lá. Esse podcast de cinema é feito por Bruno Ondei, Álvaro Campos e Léo Miranda. Cada um dos nomes tem o seu devido link, porque eu arrumei isso hoje. Que maravilha. E agora manda para o perfil de cada um de nós. Desde que a gente publicou essa foto, recebemos já pelo menos 4 propostas da G Magazine. Exatamente. Cada um, eles querem apenas que a gente pague R$500 cada um para sair na capa. Né? Os outros, pessoas normais, recebem dinheiro e a gente paga para passar na G Magazine. Capa? Você recebeu para capa? Porra! Não. Garoto. Ah, obrigado! Eu sou mais bonito de fato, é normal. Será que o José viu que eu já recebi alguma proposta já, pra G Magazine? Já, G Magazine não, é a revista Globo Rural de 92. O segundo pedido, qualquer dia vocês poderiam fazer um podcast sobre a parte técnica dos filmes. É, ele quer que a gente faça podcast sobre efeitos especiais. Eu acho que realmente rende. Olha, vale a falar pena. De filmes que foram marcantes, né, em cada um em sua época. Assunto hiper nerd. Hiper nerd, dentro, adoramos. Com sim, será atendido mais esse pedido também. E o terceiro pedido é o seguinte. Neste, com certeza, vou ter apoio do Léo e do Álvaro. Campanha Bruno para comentarista do Oscar 2010. Ninguém suporta mais o chato do José Wilker. Puta que pariu, não. É, que isso. Depende aí, cara. Eu sou o ícone do cinema mundial, eu sou o ícone aqui. Do comentarismo, né? De fazer comentários aqui, sem dúvida, eu sou a pessoa fenomenal. Não, combate de comentaristas, combate de comentaristas. Concorrendo ao Oscar, Fernanda Montenegro e Baby um Porquinho Atrapalhado. Quem ganha, José? Eu acho que, com certeza, pela grande sinceridade e honra, Fernanda Montenegro. Porra, não, e você, Bruno? Eu acho que o Meio Porquinho Atrapalhado deveria levar esse Oscar porque ele tem o rabo um pouquinho mais enroladinho do que o da Fernanda. Porra! Cara... É porque você é um palmeirense. Claramente o Bruno venceu. Eu também concordo com a visão dele, muito mais acurada em relação à interpretação dramática. Muito bem, o Marcelo termina falando que o e-mail dele ficou gigante. Caso você for ler no programa, fique à vontade para resumir. Tudo que eu fiz foi resumir. João Gabriel Bonavita. Olá, Undei e companhia. Sou grande fã de vocês. Não perco um programa desde o primeiro episódio. O podcast de cinema é meu fiel companheiro nas horas de trânsito e ônibus lotado. Estou adorando e rindo muito com o novo formato do programa. Demais. Palmas para ele. Aê! João Gabriel Bonavita. Manda uma foto pra gente botar aqui na parede, ouvinte do mês. Que maravilha. Mas Bonavita mora em algum lugar? Deu endereço? Ah, certamente mora em algum lugar, né? Mas tá, vocês, aonde, eu não vocês sei. Mulheres de algum lugar, por favor, prestem atenção em João Gabriel Bonavita. Esse rapaz inteligente, escreve como ninguém, eu vejo um texto de Arnaldo Jabor, quando leio o site dele. Mulheres do meu Brasil, de qualquer lugar, Bonavita é o cara, galera. E, Bonavita, se você for viado, avisa pra gente que a gente faz sua propaganda com a bacharada também. Nossa, isso pegou mal, né? Eu ia fazer a fita do cara. Bonavita, perdão. Nós amamos você do mesmo jeito. Por favor, escreva. Muito bem. E aí ele faz um pedido ou uma sugestão que a gente coloque no post, lá no blog, a lista dos filmes citados, né, no podcast. E eu achei uma ótima ideia, vou fazer isso mesmo, né? Uma listinha dos filmes que a gente tá falando. A de hoje, então, vai ficar gigantesca, mas tudo bem. Vamos lá. Faremos vamos isso, lá. Né? Afinal, não tem nada pra fazer mesmo, né, cara? Só faço podcast de cinema aqui. E somos muito bem remunerados para isso. Exatamente. Abraço, Mauro. Bruno Cordeiro. Como o Álvaro pediu, eu comentei no 52. Bruno, um abraço, moleque. Mas eu não vou puxar mais seu saco porque eu ofendi o outro rapaz sem querer quando fui puxar o saco dele, então vou ficar calado. Ele diz que Jodie Apatow e Seth Rogen realmente são geniais e ele acha que a gente tinha que fazer uma parte um pouco maior do podcast sobre as estreias da semana. Sei que outros ouvintes... Opa. Ele tem razão, eu dou razão a ele. Porque assim, pelo menos eu, utilizava o podcast para me atualizar do que estava passando de bom no cinema. Só uma dúvida, a gente fará isso? Faremos isso hoje. Faremos. Sim, senhor. E teremos, só fala o comecinho da estreia. Qual é a estreia? É a vinheta, é assim o comecinho. Viu? Assim. Interessantíssimo. Então vamos fazer apenas a voz de locutor de cinema com o começo clássico de todo o trailer, que é... In the world, a man fights for thrill. Ah, moleque! And now, podcast, cinema, MTV, Brasil 2009. Puta que pariu! Bora, se engole, concorrência! O Álvaro jogou o roteiro pra cima, né? Amanhã foi fenomenal, fenomenal. Outro abraço pra você, Bruno. É isso aí. O último e-mail. Konish. Olá, Bruno. Comecei a ouvir o podcast recentemente. Achei muito foda. Fiz um rush ouvindo os 10 últimos podcasts, um por dia. Como fã de anime, achei muito interessante a ideia de um podcast sobre animes. Percebi também que você deve ser fã de Daft Punk. Sim, eu sou. Já ouvi nas vinhetas e em outros trechos do programa várias vezes algumas das músicas da dupla. Então, minha sugestão é, por que não falar de Interstellar 5555? Essa é uma coleção de clipes do álbum Discover the Daft Punk, transformada em anime, que formam um filme com temática simples, porém bem legal e visualmente deslumbrante. Eu não conhecia, alguém conhece o filme do Daft Punk, um anime? Não conheço, cara. Não eu vou atrás, cara, fiquei muito curioso, assim, eu sou muito fã do Daft Punk mesmo, acho foda. E eu já usei pra caramba nas trilhas, todo mundo sabe, né? Enfim, infelizmente o podcast sobre anime será adiado por tempo indeterminado. Mas há de acontecer um como dia. Como assim? A gente tomou toco da Mary Moon, é isso? Não percam as esperanças. Ela viu as nossas fotos e aí desistiu. É, foi mais ou menos o que aconteceu. Na verdade, na festa do portal, eu tive uma atitude um pouco precipitada com a Mary Moon e acho que ela ficou meio chateada comigo. Que foi? Você fez bunda lelê de novo em público. Você porra, fez e pagou falei. Pintinho em público de novo pro Maldem, porra! Já te falei que não pode. Não falei que não pode. Não. Foi a última vez, prometo. E vamos lá, chega de palhaçada, vamos para o programa sobre... Ah, a gente não falou o tema do programa, olha essa coisa. É verdade, olha só. Programa sobre trilha sonora. Então vamos começar esse tema aí, dividindo basicamente em duas partes. Nós temos os diretores que têm grana e têm... se importam com a trilha sonora e mandam fazer uma trilha para o seu filme. E tem os outros preguiçosos, ou... ou não, né? É, ou não, ou como, por exemplo, o Quentin Tarantino, que fala, tudo que eu faço é copiar mesmo, então vou pegar a trilha pronta. Então a gente vai ter esse programa... Mas tem grandes trilhas feitas com músicas que já existiam, trilhas brilhantes, né? Sim, mas sim. Só pra ter uma divisão categórica, e primeira parte a gente vai falar das trilhas incidentais, das trilhas proprietárias dos filmes, e depois das trilhas genéricas. Interessantíssimo. E só uma parte, temos aqui a participação também de um músico nesse podcast hoje, Paulo Ricardo. Você... Paulo Ricardo, RPM, Rádio Pirata aqui conosco. Sinceramente, inclusive, eu até fiz algumas trilhas pro filme Spirit. Foi bom, foi sensacional, claro. E tão aí nessa aí. Foi uma experiência nova. Foi uma experiência nova. Vez, né? Foi tesão, foi demais. É isso aí, vida louca! Muito bem. Chupa a concorrência! Eu tô agressivo. Como se a gente tivesse concorrência, né? Muito bem, vamos lá. Bom, aí, vamos lá. Vamos... Começando. Então... Ah, lembrando, só um detalhe antes de começar, que esse é um programa bastante musical, então... afrouxe a sua gravata, tire seu sapato, peça para o seu cachorro pegar os seus chinelos, acomode-se no sofá com o seu iPod ou seu MP3 genérico vagabundo da Santa Efigênia e ouça esse podcast na tranquilidade, né? Ouvindo uma musiquinha boa, trilhas incidentais, enfim. É, isso aí, é isso bom. Deixa eu falar. O mais relaxante que o nosso podcast é só maconha, né? O boquete. Impressionante como esse assunto volta, né, cara? Volta todo o programa. Não boquete, né? Bom, aí pessoal, vamos lá, vamos começar por um cara que é um dos meus favoritos aí. Senhor John Williams. Autor das músicas que vocês já devem estar reconhecendo. Aí no fundo que eu coloquei Super-Homem, que não sai da cabeça de ninguém, cara, não tem como. Você ouve essa parada, você lembra de, sabe... vai ficar meio homossexual isso agora. Mas você lembra de peitos musculosos azuis e... e cuecas por cima da calça. Lembrando que a piada com o boquete anterior era estritamente heterossexual. A trilha, essa trilha que a gente tá ouvindo do Super-Homem é uma trilha tão forte, tão icônica que no Superman Returns agora o Bryan Singer voltou a usar, né? Exatamente. É demais, ele deu uma leve alteradinha, mas assim... A essência é a mesma desde o Superman 1, tá ligado? É uma trilha velhona, assim, tá super atual, bacanérrimo. E a trilha oficial de título, né? Qualquer coisa que você fez de bom na vida, estoura aquele negócio, né? Caralho, peguei alguém! É foda. O John Williams é o compositor mais indicado da história do Oscar e até hoje nunca ganhou, né? É verdade. Ou tô falando besteira? Não, ele tem um estigma aí, nunca ganhou nada. E, pô, muito... cara, isso é muito injusto, velho. O mundo é uma coisa muito injusta. Não dá pra entender. É, não dá pra entender. Falando de Oscar, você viu que ele poderia explicar por que que John Williams nunca conseguiu... Eu não sei, porque, sinceramente, esse negócio de deixar o peito musculoso, isso aí não combina muito e tal, até porque... Mas não é o John Williams que tem o peito musculoso, pô. Então, ele fez a trilha exatamente pro filme que se chama Superman, né? Na verdade, talvez se fosse Supergirl, talvez ganharia. É verdade. Eu gosto do Zé Vigo, tem opiniões muito contundentes e precisas. É por isso que comento o Oscar. Não é você, Bruno Day. Por isso que o mundo é injusto. John Williams trabalhou muito com o Steven Spielberg, várias trilhas dele. Quase Lista todos, de Schindler, né? Munique... É, Resgate do Soldado Ryan, Prenda-me se for capaz, Jurassic Park, que é outra que eu adoro que também. Vamos mudar Super-Homem? Bota o trechinho dela aí. Indiana Jones, não, sai Jurassic Park. Vamos lá, Indiana Jones também é mais legal. Puta, ainda. Puta, é muito mais legal. Essa daí. A gente não tem música no estúdio, a verdade, vamos contar para... A gente põe depois na edição, né? O ouvinte tem que saber a verdade. Então... Não, isso quebra a magia, cara. Não, a gente... Perdão, eu menti pra você, ouvinte, há música no estúdio, mas enfim, eu sou surdo. Nós temos uma orquestra hoje com a gente aqui tocando. Orquestra, por favor. É perfeito. Condução de Ray Liotta. Não faz sentido nenhum, mas eu não conheço o nome de nenhum outro maestro. Ray Liotta, grande maestro filarmônica de Berlim, né? Abraço pra você, Ray. Ray. Bom. Mas eu não lembro da música do Indiana Jones. Canta aí pra mim rapidinho. Puta que pariu! E todos nós em uníssono agora. Puta que vergonha. E ET, né? ET também. Que é uma ótima trilha, maravilhosa também. ET é aquela trilha... Se a gente ficar fazendo esse programa inteiro, a gente vai irritar as pessoas, eu acho. Mas pra quem não pegou a piada, eu tava cantando a trilha do Alf, tá? Alf é teimoso, lógico que é. Ou era do Pé Grande isso? Não, cara, eu acho, assim, se eu reconheci o que você tava cantarolando aí, pra mim isso é Gremlins. É, Gremlins. Que não é do John Williams. É Gremlins, é isso. Gremlins é de um outro cara aqui, deixa eu ver quem é. Está aqui no meu roteiro pra falar dele. Jerry Goldsmith. Exatamente. É. Opa! Também um grande compositor. Exatamente, ótimo compositor. A gente já chega nele. Voltando ao John Williams, percebe-se uma predileção por temas grandiosos e histórias fantasiosas. É, ele exatamente. Um cara que criou toda uma ambientação sonora para histórias que focaram muito na fantasia. Claro, com exceções, né? A Lista de Schindler é um filme sério pra caramba. Ele faz Mas é grandioso um também, né, cara? Sim, é um filme... Ele é perfeito pra fazer filmes com aquela coisa já, tipo, já saindo com a pretensão, sabe, de ser um clássico, certo? Outra também que virou um clássico, não sei se tinha essa pretensão ou não, né, mas Star Wars, que é a trilha dele. Pelo amor de Deus. Aquela? Né? A trilha? A trilha. A música? Todas. A trilha com... Todas? Dos seis, inclusive. Sobretudo aquela do Darth Vader que está tocando agora? A Marcha Imperial. Sim, senhor. Sim, senhor. É o cara. É demais. É o cara. Ele manda bem pra caralho. Bom, aí... E outra trilha muito importante que ele fez, Esqueceram de Mim, né? Quer dizer, esse rapaz morre e acabou a história de trilhas fodas no cinema, né? Não. Há controvérsia. Mas ele tá com um pezinho lá já, né? Tá velhota, tá velhoto. Ele tá velhoto? Sim. Velhoto. Caralho. Agora, pra fechar o John Williams, vamos ouvir uma música dele, um trechinho um pouco maior aí. Qual que a gente vai escolher? A grande trilha de John Williams pra representá-lo. Vamos aí, então, assim, pra causar um climão aqui e a gente ter suspense pro próximo que vai entrar, Tubarão. Thank you. Agora, o nosso segundo nome desse programa é um cara que costuma colaborar muito com o Tim Burton. E é um cara que entendeu completamente a alma de Tim Burton e traduziu essa alma em notas. A mente doentia, né? É. E é um cara que, por incrível que pareça, saiu de uma banda pop descartável e ruim dos anos 80, chamado Oingo Boingo. Ah, cara, ruim, assim, tipo, é descartável pode ser, mas ruim eu não sei. É, ruim. Tenta ouvir um disco do Oingo Boingo, cara, não dá, é inaudível. Não, ok, mas bom, tem essa musiquinha aí dele que é bem famosa, todo mundo conhece, toca até hoje aí em algumas rádios. Do Oingo Boingo? É, do Oingo Boingo. Ah, tá tocando aqui agora. Sim, sim. E aí, cara, tem uma coisa assim, quem ouve Danny Elfman geralmente fala, puxa... Isso é a música do Batman. É genial porque a gente mundo... tá falando, então. A gente não tinha dito até agora, né? A gente tava falando sobre o cara sem falar quem é. Então, esse sujeito, Danny Elfman, quando eu mostro pra qualquer um que não seja muito do meio e tal, mostra uma música dele e o cara fala, nossa, é a música do Batman. Meu, pode ser Beetlejuice, pode ser Homem-Aranha, pode ser Marte Ataca. Todo mundo fala que é do Batman. Então, aqui eu queria esclarecer um pouco, vamos lá. Essa é a música do Batman. Atenção, beleza. Isso aqui é do extremo do Jack. Não tem nada a ver. Boys and girls of every age, wouldn't you like to see something strange? Isso aqui é Marte Ataca. Também não tem nada a ver. Vocês percebem que... Volta pro Batman, ó. Não, não é. Não é. É diferente. Beetlejuice. Homem-Aranha. E cara, se a gente for ficar listando todas as músicas do cara, vai. Dá pra gente traçar um ponto em comum entre os filmes que o Daniel Elfman trabalhou, além do fato da maioria deles ser dirigido pelo Tim Burton, obviamente. Mas, né, ele também já fez trilhas pra outros caras. Ele criou a trilha dos Simpsons, né? Uma das trilhas mais icônicas da história. É verdade. Eu aprendo muito nesse podcast. Essa acho que é uma das poucas que ninguém compreende. Imagina ouvir Batman, né? Porra, né? E também criou a trilha de Missão Impossível, que não é do Tim Burton, Man in Black, Tiki 3. Não, peraí. Missão Impossível, ele não criou a trilha, mas ele recriou pros filmes novos, assim. Claro. Quem criou foi o Tio. Não? Porra, mas eu lembro do clipe do tio fazendo. Mas teve um negócio desse, né? O tio teve uma música com o arranjo do Missão Impossível. Foi o segundo filme, né? Exatamente. E ele também criou a trilha do Homem-Aranha, que, na minha opinião, é genial. Eu acho que o Tobiak é o mais gosto do Danny Elfman. Eu acho a trilha do Homem-Aranha muito boa mesmo, casando perfeitamente. Ele também aposta muito em longas de fantasia, né? De personagens... fantasiosas. Mas o que diferencia ele do John Williams? Então, assim? O Danny Elfman é um cara essencialmente sombrio. Assim, as coisas que ele faz, não tudo, mas boa parte delas vão pra uma coisa mais sombria, pra uma coisa mais obscura. Ele é um cara que ele também usa uns instrumentos, como vocês podem perceber aí, não muito convencionais. Eles têm uns barulhinhos bizarros, umas coisas que ficam lá, uns sininhos no fundo, umas paradas que ajudam muito a climatizar a coisa. E eu sei lá, ele deve ficar batendo talher na casa dele, assim, pra produzir essas paradas. Eu não sei, ele deve ter cada garfo da louça dele afinado com uma nota pra colocar copos, nas trilhas. Pratos, né? Porque são vários barulhinhos bizarros mesmo. Bom, aí só pra finalizar, Danny Elfman, eu quero voltar alguns podcasts atrás, quando eu disse que Sweeney Todd não era legal. E aí, meu, tiveram algumas pessoas que me malharam nos comentários, eu só quero justificar uma coisa. O que mais faltou naquele filme foi a trilha sonora do Danny Elfman, cara. Eu não sei o que, que aconteceu na época, eu não achei registros, mas é um filme do Tim Burton com todo o clima que poderia ter Danny Elfman ali e não tem. E pra mim foi uma perda muito grande. Enfim, mas eu não acho, cara. Eu acho que... Não sei, né? É impossível saber como seria a trilha do Sonny Todd pelo Danny Elfman. Mas eu não acho que chegou a atrapalhar, porque eu gostei do Sonny Todd. Cara, assim. Eu acho que se tem algum problema, o problema não é a trilha. É fodão. É maneiro. Mas, é fodão, mas eu acho que ele é legal. Muito, é legal. Eu acho que ele não acontece muito como musical. Ele se propõe a ser um mega musical e todos os musicais ficam na sua memória, eles são um mega do caralho. Tipo, Cats, sei lá, aquelas porra todas. Cats não é um filme, que imbecilidade eu falei. É. Mas, tipo... Fala, West Side Story. West Side Story, que a gente não citou em comédias românticas, já, porque graças não deixa de Deus. Ser. E o que mais? Musical, cara. Ah, é? É, é mas, não. Cara... Um daqui que tá na nossa lista. Pô, meu lista lado do gay Danny agora Elfman. Ficou muito triste. Como assim? Não, a galera não conhece musicais aqui? Cara, conhecemos, então, mas não gostamos. Falando de. Não, peraí, a contraversa. Extremo Mundo de Jack é um musical, é um desenho musical, e sim, é impecável. Sim. E a música do Danny Elfman faz toda a diferença ali. Né? Cada clima, cada cena tem uma incidência diferente na música, tem um clima diferente, e deixa o filme riquíssimo, cara. É muito legal. É, já pode perceber que o Léo é um grande fã de Danny Elfman, né? É, já vi. É verdade. É. Sabe que então é ele que pede a música de novo, então. Por favor, Léo. Deveria ser outro, né? Que ele pediu a do John Williams, só que já que ele é tão fã, Léo, todo seu. Os Simpsons, meus amigos. Ah, muito bom, muito bom. Mas antes da gente ir embora, de Danny Elfman, eu queria pedir a opinião de um grande ator do cinema brasileiro. A Toca está aqui conosco no estúdio. Ele que é protagonista de O Menino da Porteira, não é? O grande Daniel! É, com certeza. É um imenso prazer estar aqui com vocês. E até o cara também tem o mesmo nome que eu, né? Dani também. E sem dúvida, um grande compositor aí, faz excelentes trilhas, né? Daniel, você que também é um ator de novelas agora, ah, você tá com pagando aquele... novela Paraíso. Paraíso, você pagando aquele mico diário ali, né? Com certeza. Daqui a pouquinho alguém arruma uma morte pra me tirar da TV, né? Porque eu, como. Mais sinceramente, uma morte da sua vida, né? É, mais uma morte, com certeza. Você matou o João Paulo? Eu, como ator, eu sou um razoável cantor, eu acredito. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Vamos avante, vamos avante. Vamos avante. Mais um nome, esse trabalha muito com Shyamalan. M. Night Shyamalan. É, James Newton Howard. Ele trabalha muito com quem? Shyamalan. Que intimidade você tem com o homem, né? É o sobrenome dele. Não, cara. Não, porque o nome dele é N.H. Shyamalan. Você não pode pular. Não, é M. Night Shyamalan. Vamos agora a um cenário. Cara do Álvaro. Não, é porque a piada era o seguinte: qual é o primeiro nome do rapaz? É M. M. M. Rapaz, você tem intimidade comigo? Não, então me chame pelo meu primeiro nome. Qual é o seu primeiro nome? M. M. Night Shyamalan. Shyamalan. Shyamalan. Shyamalan. Shyamalan, sei lá. Enfim. É, James Newton Howard, ele fez a trilha de A Vila, Sinais, Sexto Sentido, Corpo Fechado. Eu não, eu particularmente não gosto muito dele, não. Eu acho que ele se repete um pouco demais, assim, então, em cara, suas trilhas. Em especial, cara, dos Sinais, eu acho que tem momentos, assim, do filme que... A trilha que segura o filme, a trilha que segura a tensão do filme, sabe? É, e ele tem uma coisa legal que ele trabalha muito bem com o Shyamalan, de momentos de silêncio e momentos da trilha muito forte. Uhum. Que isso no filme do M. Night Shyamalan, a gente vê que, assim, é de propósito que muitas vezes não tem trilha pra cena ficar mais tensa. Tipo, a cena do milharal nos Sinais, a trilha tá toda alta e tal, ouçam aí, é isso aí, e de repente, pum, corta cadê o alienígena, cadê todo mundo, só fica o barulho do vento, do milho, é. E cria um puta climão pro filme. É a primeira, quero fazer uma parte aqui, um registro, é a primeira vez na história que eu vejo alguém falar bem do filme Sinais por mais de 30 segundos. Eu gosto muito. Porra, não, se fuder vocês gosto dois. Muito gosto, porra, eu como gosto. Assim gosta do Sinais? Olha, geral, eu diria que Sinais... O filme que tem participação especial de ET de Varginha? Não. Genial. Oh, mas sabia que o caso de ET de Varginha é o segundo caso mais respeitado de contatos de... primeiro grau, né? Quando você... Não sei. De contato direto com quando alienígena. Quando você mata um alienígena e... Em comunidades de ufologia. Cara, é muito respeitado, sim, cara. Não é piada, não. Eu boto mó fé. Eu tô muito assustado com você. Enfim, e o fato é que assustado. Sinais, pra mim... Eu tô muito um dos assustado. Filmes que eu mais senti medo na minha vida no cinema foi de Sinais, cara. É, cara, não. É bem eu feito. Eu acho filmaço, cara. Vocês estão de sacanagem. Vocês estão com a minha cara, é isso. Tô vocês querem pegar no meu pé. Sinais é bom... É ótimo, cara. Só, é muito só relembrando, Sinais é aquele do Mel Gibson, isso, do taco de beisebol. É, isso, cara. É, swing, como é que é a frase? Ah, balance o taco e bate, tá com força. É uma parada meio. Qual é a frase? Desculpa. Desculpa, sinceramente, eu já estava com medo, agora estou em pânico. Qual é a frase? É algo do tipo, pega o taco, balança e bata com força. É uma parada assim, é meio gay, mas é o que salva a vida deles. E esses filhos da puta não gostam de musicais. Gostam dessa frase, mas não gostam de musicais. Pelo menos os meus musicais têm mulheres gostosas dançando. A mulher mais gostosinha desse filme aparece retalhada embaixo de um carro, né? É só metade não, dela. É o amor entre o padre e Deus, assim. Não tem nenhuma mulher nessa porra. E o ET de Varginha no meio ali, porque é homenagem. Mas é isso, cara. É o amor entre o padre e Deus. É esse o filme, mas cara. Mas a história do filme é os sinais não... Assim, não é sobre ET, é uma metáfora que o cara usa ali dos sinais no, nas plantações e tudo mais. Tá, eu não pra vou... falar de sinais divinos. Tá, eu não vou desenvolver. História... Vocês, eu só quero perguntar de novo. Vocês não estão de sacanagem comigo. Não, vocês não. Acham adoramos sinais bons? Sim, eu muito gosto bom. De verdade. Cara, se eu soubesse disso antes de aceitar participar dessa merda, eu não participava. Não há nenhuma coerência de opiniões e crenças sobre cinema entre nós três depois que vocês gostaram desse filme. Não há. Enfim, voltando à trilha. O que eu acho, apesar de eu não ser um grande fã do James Newton Howard, eu acho que pelo menos ele trabalha muito com suspense, a Midnight, né, trabalha muito com suspense. Sim. Ele pelo menos não cai no lugar comum de aquele aumento de volume pra assustar as pessoas, sabe? Que é muito comum em filmes de terror, em filmes de suspense. É verdade. É o truque sujo, né? Truque é sujo. Que aí você, obviamente, você pula, né, cara? De medo, de susto. Porque você tá no silêncio, a pessoa, de repente, vem um... Você assusta, cara. Porque tá mais alto do que você tá, né? Do que o padrão de som que você tá ouvindo. Exatamente. Ele, pelo menos, não cai nesse tipo de armadilha suja e nefasta, né? Não é? Agora, alguma trilha dele em especial que você queira ouvir, senhor Léo? Você que tá mandando esse podcast aqui hoje, meu amigo? Porra, velho, não. Vamos fazer algo democrático. Ou Álvaro Scores. Quer escolher o dos sinais? Quer ouvir a trilha dos sinais? Não! Não! Não! Apague esta merda! Não! Meu Deus, eu estou surdo. Vamos, então, eu peço um pedacinho da trilha de Corpo Fechado, o melhor filme de Jimmy Night Shyamalan, na minha opinião. Hã? Eu não tô de sacanagem, tô surdo depois que eu vi essa merda. Hã? Aí vamos pro próximo cara da lista. Esse daqui não tem muitos filmes assim de sucesso e tal, mas é o Brad Ira Feidel, ou Feidel, eu não sei pronunciar esses nomes aqui. Esse cara deve ser alemão ou algo do gênero, sei lá. Mas ele é o cara que fez a excelente trilha. Você pode não saber pronunciar, mas José Wilker sabe pronunciar. Por favor. Ah, sim. Por favor, José Wilker. É Brad Ira Feidel. Muito obrigado. Manda concorrer se fuder comigo, Vai se fuder, concorrência. Estamos no topo. Toma! Enfim, por favor, voltemos à programação normal. Olha, eu acho que esse cara merece estar aqui porque ele criou um momento histórico para as trilhas sonoras, que é esse aqui, ó. Tum, tum, tum, tum, tum. Mas onde vocês estão que eu tô perdido aqui no roteiro? De quem vocês estão falando? Então, esse é o senhor, cara, que fez a trilha sonora de Exterminador do Futuro 1 e 2. O 3 não? Não, o 3 não. O 3 foi outro cara, eu esqueci o nome. E aí ele fez também, vai, outro filme do Schwarzenegger aí, o True Lies, que também é um bom filme. Bom filme. Não é tão especial pela trilha sonora, mas, assim, esse cara merece estar aqui por causa do Exterminador do Futuro, cara. Disso aqui, ó. Dun, dun, dun, dun, dun. É muito foda isso, cara. Então, cara, principalmente no 2... A gente pode fazer dois... um clipe depois só do Bruno fazendo... Só um clipe, assim, sem música, só você... Sacou? Porque aí eu vou botar no meu computador, quando o meu chefe se aproximar... Porque aí na voz do Bruno fica ainda mais ameaçador, né? Ainda mais... Olha o medo que eu tô. Fudeu, eu trabalho com esse rapaz, que medo. Vamos lá. E aí, cara, mais ou menos na mesma situação do Brad, tem o Mark Snow, que é a única coisa realmente relevante que o cara fez foi a trilha sonora de Arquivo X... Que, cara, não tem como, velho. Ela virou um clichê agora. Você sabe, se tem um filme com algum mistério, alguma coisinha, assim, tipo, pintou alienígena em qualquer lugar, em qualquer situação. A música é realmente a impressionante da eficiência. Eu vou propor um jogo aqui. Cada um fala uma frase tensa o suficiente pra ser acompanhada depois de X-Files, tá? Quem vai primeiro? Eu entendi. Então eu vou fazer um exemplo. Por exemplo. Galera... Eu preciso admitir, eu tenho uma verruga no meu pinto. Aí eu colocaria um tan tan tan tan tan. Então vamos fazer essa brincadeira, cada um fala uma frase esdrúxula, vai lá. Léo, você. Eu acredito que o José Wilker é um robô. Zé. Eu tenho a dizer, Álvaro, que... Eu comi sua mulher. Zé! Eu conheço bem a sua mãe. Muito. Bruno, fala pra você. Vocês estão todos demitidos. Zé, palmas pra nós. Palmas pra nós, muito bem. E Zé, eu tava brincando, sabe que eu te amo, né? Dá um beijo aqui. Mas eu não tava. Eu acho que, cara, essa trilha de Arquivo X é um marco realmente pro suspense. É foda demais, é genial. E se eu sou o Mark Snow, cara, eu processo o senhor Chris Carter por colocar essa trilha naquela porcaria chamada Arquivo X Parte 2. Agora vai ter briga. Tá. Não. Arquivo X Parte 2 é 1 milhão de vezes melhor que Sinais. Ah, é 1 milhão de vezes melhor que Sinais. Eu vou parar por aqui que eu tô revoltado com esse tema, mas é melhor, fica aqui. E se você acha Sinais uma merda, por favor, escreva no nosso blog, me dê apoio, porque eu estou só aqui, eu estou só. Põe lá, Sinais é uma merda. Eu não tô pedindo mais que quatro palavras. Sinais é uma merda, são quatro, né? Sinais é uma merda. Quatro palavras, é apenas isso que eu estou pedindo. Gente, é fácil. Será que tem como a gente botar duas enquetes no blog? Se não tiver, vamos fazer assim que acabar do top 10 dos anos 90. Sinais é legal ou não? Sinais é melhor do que... O que você prefere? Sinais ou Arquivo X2? O que você prefere? Sinais ou Tortura no Saco? Eu prefiro Tortura no Saco, dependendo da tortura. Outro nome, cara, esse eu sou muito fã. Alan Silvestri. Cara, colaborador costumaço do Sr. Robert Zemeckis. Um cara que eu já falei aqui uma vez, vou repetir, merece um podcast pra ele. Robert Zemeckis é subestimado, não é dado seu devido valor, é encarado como um sub-Spielberg e não é o caso. Ué, tá aí a sugestão, o próximo podcast é Robert Zemeckis? O próximo não sei, né? Mande e-mail! Pura, vamos fazer uma enquete aqui, uma pequena vinheta para a enquete. Se você quiser um podcast especial com Robert Zemeckis, mande um e-mail para o podcastdecinema@mtv.com.br. É isso aí. É genial ter um robô aqui. É tipo um... Sensacional. Prazer sempre, cara. Isso. Pô, cara, tá convidado a participar sempre. Tá escalado, não tem salário. Vou adorar. Muito bem, Alan Silvestri. Cara, o cara compôs simplesmente a trilha de Volta para o Futuro, que é uma das coisas mais fodas que eu já ouvi na minha vida. Exatamente, que tava tocando aí desde o começo, quando a gente começou a falar dele. É sensacional, o cara é um gênio. E além disso, ele compôs para Beowulf, Missão Impossível e Forrest Gump, que então, também aí, tem uma trilha esse cara, então, a gente falou agora há pouco de Missão Impossível, é mas o compositor original é o Alan Silvestri. Ele é que é o responsável mesmo pela... Por esse... Genial. Icônico também. Eu queria ouvir um pouquinho da trilha de Forrest Gump, a música da pena, a música que abre o filme de Forrest Gump, acompanhando o flutuamento, a flutuação, ou seja lá o que for. A boiagem da pena sobre o vento nos Estados Unidos, caminhando, enfim. Cara, como o americano gosta, né, dessas coisas voando ao vento? Beleza americana tem aquela cena do saquinho, saco de, né? Mas que... Qual o propósito? Tem um velho? Family Guy. É a coisa mais bonita do mundo, velho. Não é. Não é. Cara, eu tô radicalmente, tô de forma xiita contra vocês em tudo nesse podcast. Tem um Family Guy que tem... que essa cena... Depois de falar que se dá isso é maneiro. Você fala que a cena do saquinho das lojas americanas voando ali, sobrando o negócio, é ruim, é maneiro pra caralho. Eu tô revoltado. Eu acho meio besta também. Mas não chega a achar ruim, eu fico no meio termo dos dois. Você... Que apaziguador que é o menino Bruno Onday. O fato é que tem um Family Guy que o Peter Griffin parodia a cena do saco plástico. E aí Deus, parece Deus na nuvem e fala: puta que pariu, é só um saco plástico no vento, porra. Ouvintes, no fundo do meu coração, perdão. Só isso. Muito bem, então como eu havia dito, por favor, eu gostaria de ouvir, posso ou não? Obrigado. A trilha que abre Forrest Gump. E agora um icônico, talvez o maior deles. Que exagero. Não é o maior deles porque é a trilha sonora mais cantada em todos os colégios pelo mundo. Cara, tava uma merda, mas valeu, me diverti. Mas ele compôs essa música mesmo, Hans Zimmer? Sim, cara, ele trabalha muito com a Disney, cara. Ele fez, assim, os filmes pré-Pixar. Foi ele que fez. Aí com a Pixar entrou um outro cara, que era o Michael Giano. Daqui a pouquinho a gente fala dele. Mas, assim, na época pré-Pixar, ele fazia, sei lá, metade das trilhas da Disney. E aí depois tinha as adaptações nacionais com... Daniel e etc. Pô, Daniel, o que você achou dessas adaptações? Com certeza. Se você tivesse prestando atenção no que o Léo tava falando. Como é que você... Agora você me pegou, hein? boa. Vamos avante. Cara, quem fez o roteiro dessa semana foi o Léo. E ele colocou uma coisa aqui que eu não sabia, que o Hans Zimmer compôs a trilha do Cavaleiro das Trevas. Sim, né, cara? Batman Begins também, junto com outro cara. Cara, a trilha do Cavaleiro das Trevas é a melhor trilha do ano passado, fácil. E porque, cara, é a trilha que... É a não trilha, né, cara? É ruídos, uma nota esticada até o talo, até o limite do insuportável, mais ou menos como o Coringa, né? É exatamente. Foda, genial. E ele compôs em parceria com James Newton Howard, cujo eu acabei de falar mal e agora mordo minha língua, né? Demais, cara, não sabia disso não. Mas essa não trilha é interessante mesmo, cara, porque, assim, muitas vezes você até pode, sei lá, tentar fazer um malabarismo pra conseguir um clima e não sei o quê, e às vezes não, porque na sua cabeça, num momento de tensão, dá a impressão de que o mundo congela, que o mundo para. E aí, tanto no Cavaleiro das Trevas, quanto nos filmes do M. Night Shyamalan, tem essa coisa do silêncio como parte da trilha, uhum, né, que é pra deixar a coisa tensa mesmo, amarradão, assim, você fica. Você só ouve o seu coração batendo e só, né? É. E aquilo te deixa nervoso, te deixa realmente tenso. É muito foda, é muito boa. É. Mas eu acho que eu pediria aí pra fechar o cara a trilha do Batman Begins, que é um pouco mais sonora. Play aí nela. E voltando no Batman Begins, só pra antes de fechar com o Hans Zimmer, quer dizer, na verdade já mudando, um cara que ficou de fora, que é o Johnny Greenwood, do Radiohead, que fez a trilha pro Sangue Negro, do Paul Thomas Anderson, que também é uma trilha belíssima e que tem alguma relação com essa trilha do Hans Zimmer pro Cavaleiro das Trevas, porque ele também usa muito cacofonia, sons, né, ruídos, coisas, momentos desagradáveis ao ouvido, né, pra completar a sua obra. Então fica aí minha lembrança de Johnny Greenwood. Não, outro cara muito famoso aí, Léo, fala dele um pouquinho. Então, vamos lá. Senhor Jerry Goldsmith. Esse daí também já tá velhaco, acho que tão velho quanto o senhor John Williams. Uhum. E, meu, trilhas clássicas como Star Trek e Rambo. Como é que era do Rambo mesmo? Que assim, eu acho. Ó. Demais, né? E ele também compôs outras trilhas muito famosas, a do Gremlins, que já foi citada aqui hoje. Já foi cantada pelo álbum. Caralho. Doeu a boca. Patton, né? O filme de guerra bastante famoso, década de 60, o que prova que o Jerry Goldsmith é realmente um cara bastante velho. E Instinto Selvagem, que não me marcou em nada a trilha sonora. É, mas cara, é boa pra pontuar as cruzadas de perna da Sheryl Stone, isso acaba rolando na memória. Você jura que aquela cena tinha som? Você via alguma coisa naquela cena sem seus peiteiros dela? Mas, cara, como a gente falou aqui, o silêncio não faz parte claro, da trilha sonora. Claro, né? Claro. E naquela hora o tempo também parou. Sheryl, saudade. Ah, meus Sheryl. 13 anos. Mas, como já homenageamos, né? É uma coisa. Muito bem. Quem é Michael Giacchino? Um nome que eu confesso não conhecia. Então, esse cara, velho, ele é o que tá fazendo a parte nova da Pixar. Ele e aí uma outra dupla, na verdade a família Newman, que é Randy Newman e Thomas Newman, que eles estavam fazendo os mais velhos, assim, tipo Toy Story, Vida de Inseto, Carros, Monstros S.A., etc. Uhum. Também, meu, trilhas maravilhosas, Toy Story é muito foda, muito boa a trilha. E aí o Michael Giacchino, ele é o cara que tá fazendo as trilhas... Giacchino. Ah, bom. Olha, perdão por todas as pronúncias erradas que saíram nesse podcast. Giacchino, porque Bruno fala fluentemente italiano, né? Exatamente, ele sabe exatamente tudo. Eu falo fluentemente muitas línguas, meu amigo. Porra, rapaz, eu não duvido nada. É como o Zé Wilker interpretando em inglês, né? Você viu que ele tinha nascido em Londres. É sensacional, é fenomenal. Ah, moleque, bom. Seu José, como é que fala o nome desse sujeito? É Michael Giacchino. Olha. Ah, moleque, tira, chupa a audiência, qualquer merda. Chupa, audiência não, concorrência, perdão. E aí, esse cara tem uma curiosidade, que ele faz algumas trilhas também de games. E aí, memorável, a gente tem do Black, que é um cara, acho que foi o ápice do PlayStation 2, assim, demais, em termos de performance. Demais, é o jogo que eu mais gosto do PlayStation 2. E Medal of Honor, que também, em termos de trilha, assim, é fundamental, cara. A trilha faz muita parte, assim, daquele tiroteio, daquele... climão todo que tem na guerra. Um dia a gente vai acabar fazendo um podcast que tem a ver com games, provavelmente quando Street Fighter estrear aqui no Brasil, mas já adiantando, né, como é legal você ver que um cara que compõe pra Pixar, né, pros filmes da Pixar, hoje compõe também para jogos de videogame, né, tamanha importância desse mercado e a grana que o envolve, né. Exatamente. É impressionante, né, o cinema movimenta tanta grana, a gente não recebe porra nenhuma pra isso. É, só a gente não ganha dinheiro, isso é impressionante. Todo mundo ganha dinheiro, até o cara da pipoca, né, puto com isso. E aí, cara, na minha opinião, a trilha que marca esse cara é a dos Incríveis... Meu, é fenomenal, cara. Em termos de heroísmo, assim, é pra legal, mim, ela tá é, igual o Super-Homem, sabe? E ela isso é cheia de calma. Em herói, cara, em termos de super-herói. Não, quem sabe daqui a alguns anos a gente possa um dia dizer isso, né? Espero que sim. É, então, aqui é um clássico que acabou de nascer, pode cara. Ser, e... Pode ser, pode ser, pode ser. Se um dia eu a gente quiser que esse podcast dure assim 15 minutos, eu só proibi o Léo de falar sobre os incríveis. Vou proibir ele de falar sobre a Pixar, sabe? Vai ter 5 minutos esse podcast. Pô, mas eu compartilho do amor dele pela Pixar. A real é que a trilha de Os Incríveis é um filme de ação, né? Não é só, não é um filme pra criança, é uma animação de engraçadinha apenas, é um filme de ação, e a trilha pontua isso muito bem, e é cheia de referências a James Bond e a outros clássicos do cinema de ação. O cara se aproveita de algumas batidas, de algumas coisas. Não, referências explícitas realmente de James Bond. Você lembra mesmo de James Bond, lembra de várias coisas. Eu só não vou chamar aqui pra gente ouvir, porque eu não sei se eu vou encontrar isso no YouTube tão facilmente. Opa, eu tenho a trilha sonora. Dos Incríveis eu tenho tudo, velho. Então vamos ouvir referências de James Bond. Então, representando Michael Giacchino, Randy Newman e Thomas Newman, para acelerar um pouco esse podcast, vamos ouvir a trilha de... Os Incríveis. Eu juro por Deus, se você tirar a calça pra me mostrar sua cueca dos Incríveis, eu juro por Deus que eu nunca mais faço esse podcast. Para! Para! Tô falando sério, vou te bater, vou te bater. Ah, opa, não é essa, tá pra lavar. Que merda, que merda. Fechando o nome de compositores, né, caras que criaram trilhas incidentais e maravilhosas para clássicos do cinema, um cara criou uma trilha pra um neoclássico, um novo clássico, né? Sim. Três, na verdade, três filmes maravilhosos. O Senhor dos Anéis, Senhor, né? Lord of the Rings. Howard Shore. Howard Shore. Sujeito. Então, ele fez coisas interessantes também e assim, King Kong é dele, né? Desse novo. Mais um trabalho com o Peter Jackson, né? Exatamente. A trilha sonora do filme é muito boa, ela relembra a época, assim. Ela tem toda coisa meio marcada... Né, anos 30, 40 que se passa King Kong, né? Aí você pegou, cara, mas acho que é por aí, 30, 40. É. Enfim, É por aí, 30, 40, 50, 60. Eu sei que eu sei que é antes dos 80, né? É antes dos 80 que se passa. Porra, acho que sim. É longe até um pouquinho, né? E depois dos antes 10, da... né? Entre os 10 e os 80, mais ou menos. É. Depois de 1500 e... A precisão. E aí, outra trilha sonora também que ele fez, que, cara, fica marcante no filme, é a do Seven, que também ajuda muito na tensão do filme. Demais. E aí... E Crash. Crash é do caralho. Eu não lembro de absolutamente nada da trilha, mas é Crash é do caralho. Eu lembro que eu chorei no cinema. E Alta Fidelidade é foda também, demais. Um dos prediletos. Então, mas a mais marcante que eu quero colocar aí de trilha de fundo é a do Senhor dos Anéis, na hora que eles estão subindo a montanha, sabe? Frodo... E seu amigo viado se carregando, sabe? Ai, Sr. Frodo, eu vou te ajudar, eu vou te carregar. Não posso levar um anel que pesa 50 gramas, mas eu levo você no colo. Primeiro, que anel é esse que pesa 50 gramas? Né? Não é tão pouco assim, 50 gramas. É poderosão, cara. Temos aqui... Clodovil, primo de Clodovil, está aqui. Olha, meu amor, eu carrego muito mais peso que isso, meu amor. O seu anel pesa mais de 50 gramas? Assim? Qual dos anel? O de trás ou esse aqui? Que genial, que genial. Vamos ouvir aí, então, a caminhada, a subida da montanha por Howard Shore. E aí fechamos, né, compositores incidentais. Mas eu quero fazer uma parte aqui. Faça. Quero fazer uma parte. Léo, vou criticar agora o seu roteiro. Está brilhante, mas não está perfeito. Nota A para você, não A mais. Mas, olha, eu nunca escrevi um roteiro na vida, nem vou escrever. Por isso que eu posso ficar pontuando quando eu quiser. Porque eu jamais sei criticar de volta. Mas, duas trilhas que faltam aqui. Fundamentais. A primeira, Rock Balboa. É verdade. Rock Balboa é do caralho. Eu não sei quem é. é Bill Finn, se não me engano, mas ele é um cara que só fez isso. Pô, o cara do X-Files também só fez isso e tá aqui, o Mark Snow. Ah, é verdade. Mark Snow fez mais porra. O cara que compôs a trilha do Rock Balboa, do Rock, né, original, não precisava comprar mais nada, tá bom, né, cara? O cara podia se aposentar ali que já, pelo amor de Deus. É, tá, é verdade, falha minha, mas... É lindo. Vamos lá, qualquer coisa eu posto nos comentários o nome correto do cara, mas acho que é Bill Flynn. Acho que é Bill Flynn. Bill. O ouvinte pode perceber que não temos computador na nossa sala de... Não temos, não temos. Temos muita tecnologia aqui, temos um robô José Wilker, mas não temos isso. Agora, É fenomenal. Mas, e também tem outra trilha fantástica que não está aqui, que são quase todas a de Stanley Kubrick. De olhos bem fechados, tem uma das trilhas mais fodaralhaças do planeta. Quem compôs? Boa pergunta. Aí eu não tenho nenhum step aqui pra tentar o nome do cara. Aí fodeu. Mas sim, fica o nosso perdão. Você ouvinte que entende tudo de trilhas sonoras, eu já recebi alguns e-mails de pessoas pedindo podcast sobre trilha sonora. Quer dizer, temos pessoas aqui que ouvem o podcast de cinema, que entendem do assunto e que vão achar milhões de erros desse podcast. E aí podcast. Vão massacrar. Exatamente. Então eu peço, você ouvinte, ponha nos comentários quem compôs a trilha sonora de Olhos Bem Fechados. Ou digo mais, quem compôs a trilha sonora dos filmes de Stanley Kubrick, não é? Quem isso que é o gênio responsável? Isso é fundamental. Fundamental. Aquela passagem do De Olhos Bem Fechados, que ele tá andando na rua assim, tem alguém seguindo ele, e vai aquela música. Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. O cu fecha, meu irmão. Medo. É tensão. Pô, cara, então eu vou ter que fazer uma parte aqui e achar uma falha no meu próprio roteiro. Opa. Que é o seguinte, agora para tudo. Essa música tá na alma de todo mundo, tá na infância de todo mundo. Sr. Carl Stalin, que ele fez... Acho que ele não fez muito sucesso nos Estados Unidos por causa do nome dele, infeliz, né? Ele tem um nome meio russo demais. Mas ele é o cara que compôs a trilha sonora pra boa parte dos desenhos da Warner Brothers, principalmente os mais clássicos. A música de abertura do, sabe, Looney Tunes, Pernalonga, etc. Porra! E esse cara, meu, ele é fodástico, velho. E é tudo feito assim... Sabe, orquestra mesmo e piano. Ele compunha no piano as músicas e tal. Já morreu, acho que morreu perto da década de 80, assim, acho que foi 79, por aí. É um cara que deixa muitas saudades. Os desenhos animados hoje em dia não tem mais essa alma na trilha sonora. Verdade, verdade. Vale a pena lembrar desse cara. Muito bem lembrado, bela lembrança, não é? Bela lembrança, não é? Quase a foda-se, vamos pra frente. Sério, eu não sabia mais o que falar, na verdade. Bem, alguns musicais. A gente já fala dos musicais mesmo? Sim, eu acho que vale a pena aí falar. O Fantasma da Ópera tem uma... Eu não peguei o nome do compositor aqui, mas enfim. Fantasma da Ópera é um filme que tem uma trilha fodástica. Enfim, ele é feito em cima disso, né? Esse é o propósito da parada. Nós temos a Fantástica Fábrica de Chocolate, que também, cara, musiquinhas muito marcantes. Todas essas dos Wonkas, não, dos... Ongas. Lumpa-lumpas. É, Lumpa-lumpas. Wonka é o... É, a marca do Willy chocolate. Wonka, As coisas da Disney, né? Aí, a Bela Fera, Rei Leão, acredito até que Extremo do Jack é da Disney, né? É da Disney, sim. É, saiu pela Disney, sim. Enfim, e... E você colocou aqui High School Musical, isso é o que eu tô lendo aqui? Esse seu roteiro? É, eu fiquei com vergonha de falar depois. Não, mas é, né? Mas é citado, afinal, né? É um fenômeno. É o filme musical moderno, né? O sim, que, nossa audiência é composta. Infelizmente é isso que se tornou, né? Nossa audiência também deve ser composta por menininhas de 11 anos e meio a 13 que gostam desse filme. Espero que não, né? Porque nós falamos algumas atrocidades que não são exatamente apropriadas para menininhas de 11 anos. Bom, é assim, cara, eu fiquei um pouco sentindo meio mal, de verdade, imaginando uma menina de 11 anos ouvindo esse podcast. Se você tiver 11 anos e estiver nos ouvindo, por favor, ligue, você será convidado pro próximo podcast como nosso sinal de desculpas e você vai poder ter todos os direitos de colocar e no fundo nunca mostre, a trilha que você quiser. E nunca mostre podcast para seus pais, por favor. Isso é verdade. Ah, não, é audiência também, mostre. Mostre. Se processarem, vamos processar a MTV, foda-se, né? E aí um próximo a parte sobre musicais, que é o Mágico de Oz, que ele funciona tanto como musical ele mesmo, e como musical junto com Pink Floyd, e enfim, você pode procurar na internet. Sabe quem levou o Mágico de Oz a uma das grandes obras do cinema mundial? Não, senhor. Os Trapalhões. Os Trapalhões, que fez a sua versão com Didi Mocó. Como se chamava, perdão? É o Trapalhões e o Mágico de Oroz. De Oroz. E nós temos também aqui no estúdio uma grande participação, Zacarias. Ô, Didi! É, a gente ganhou, sim. Caralho! Melhor trilha, o Mágico de Oroz. Ai! Caralho! Até filhei a voz, caralho! Chupa, concorrência! Chupa, temos contatos até no além! Até no além! Caralho, que momento. Obrigado. Obrigado, Jesus, por me permitir viver até esse momento. Zaca. Nós te amamos onde quer que você esteja, inclusive aqui no estúdio. Amém. Bom, então, tudo que eu quero dizer é que assim, funciona o Mágico de Oz e Dark Side of the Moon. Inclusive tem uma versão com a legenda. Assim, explicando, vai, ó, na parte da música o cara tá falando sobre tal tem coisa. O lance das moedas caindo. É, exatamente. É realmente, é muito curioso, né, cara? Será que o Pink Floyd realmente... Assim, como pode ser isso, né, cara? Eles desconversam. Coincidência aí. Não, eles desconversam. Já perguntaram isso pra eles, eles não confirmam e não negam. Mas, cara, é óbvio, não tem como ter tantas coincidências assim, sabe, tudo certinho. Na hora que a Rainha Negra entra, a música tá falando, blá. Blah, blah. Sabe, são coisas assim, você fala, cara, uma ou duas vezes pode rolar, mas o filme inteiro. Não tem como. I love you, honey bunny. Everybody be cool, this is a robbery! Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you! Muito bem, aí chegamos na segunda parte desse podcast que vai ser muito mais reduzida e uma rápida passada. Sobre filmes que não tem exatamente uma trilha incidental, mas sim coletâneas, muitas vezes criadas pelos próprios diretores, né? Tem caras que fazem isso muito bem e sempre, como o Quentin Tarantino, que não tem trilhas incidentais para seus filmes, mas sim coletâneas maravilhosas. Cada filme tem uma trilha melhor que a outra, cara, todo mundo conhece muito bem. Como que o cara... Qual o trabalho de pesquisa, né, que ele tem? No caso do Tarantino, a gente tem que reconhecer, porque assim, apesar... Eu acho que é vida, né, cara? O Tarantino é um cara muito ligado em cultura pop e ele realmente ouviu... Não, mas quem contribui com o Tarantino pra caralho pras trilhas é o Robert Rodriguez, né? Sim. Dublinha é pra tudo, não só pra trilha sonora. E são eles mesmos que escolhem, eles mesmos que ficam pesquisando. Eu queria ser um cineasta ultra milionário pra ter tempo pra isso. Eu também. Seis meses, eu pesquisei trilha pro meu filme. Eu ganhei dinheiro pra ouvir música. Clichê, né? Porque, cara, todo mundo, meu, todo ouve mundo. Isso aqui, a galera já coloca os dedinhos, assim, fazendo um V na frente dos olhos. Exatamente. Muito e já bom. Começa a dançar como de um Travolta. O clássico migué de quem não sabe dançar e tem que dançar com a menininha. Eu, obrigado. Quantas vezes fiz isso na minha vida, rapaz? Se não fosse pelo cara do Embalo de Sábado à Noite e pelo Pulp Fiction, rapaz, eu ficaria na pista de dança, sei lá, fingindo que era um... boneco de gelo, né? Mas aí você faz os negócios, todas as menininhas riem, legal, como se 50 babacas já não tivessem feito isso pra ela. O duro que ela... elas... O duro é que você fica tentando fazer isso com as meninas mais novas que não viram Pulp Fiction, né? E é um problema, né? Ô, papanjo, né? A audiência não precisava saber disso, né? Bruno, dei Suzana Vieira, né? Na porta do berçário esperando sair, né? Pra ver se pega alguém, caralho. E ele só falou esse tipo de coisa depois que ele se tocou que a nossa audiência é composta por menininhas de 11 anos e meio. Ah, rapaz. Quer dizer, né? Isso dá cadeia, meu amigo. Fudeu. Isso dá cadeia. Bruno, dei usando a cueca dos invisíveis do Léo, fudeu. Todas as meninas. São os incríveis, não invisíveis. Né, fudeu. Ai, que merda, de novo isso. Muito bem, eu também queria falar da trilha de Kill Bill, que eu acho no mínimo tão boa quando é tipo ficha, eu não sou muito fã, assim, gosto, ouço pra caralho no meu carro, e é muito legal. E saindo da categoria Quentin Tarantino, um filme recente que teve uma trilha composta assim, né, por músicas que já existiam, e que eu achei muito bem feito, foi Juno, né? Ah, sim. E Juno, na verdade, assim, tiveram músicas, até essa aqui, ó, tá tocando, que foi gravada pro filme, mas tem todas as características, assim, ele mistura um pouco dos dois, o Juno é um meio termo, ele pegou músicas que já existiam e fez algumas pro filme, mas com uma carinha de música, porque eram as músicas que a Juno e o namorado dela tocavam na escola... Até o filme termina com eles cantando uma música super fofinha. Que virou clipe, inclusive. É, exatamente. Que essa música tá ouvindo aí no fundo, né? Obviamente. Enfim. Eu acho que engravidei. E mais um filme recente com uma ótima trilha, Watchmen, né? Sim, fodástico. Cara, só pela escolha de The Times They Are Changing, naquela abertura, que na minha opinião, as melhores aberturas da história do cinema, com aquela música maravilhosa... merece um prêmio aí já pro senhor Zack Snyder, que escolheu, né, muito bem. Não, cara, ele conseguiu, assim, de uma forma consistente ir de Cavalgada das Valquírias, sim, até My Chemical Romance, sem ficar ridículo, cara. Passando por Jimi Hendrix e... Apenas uma breve discordância, eu só não gosto daquela cena de sexo, que é uma mulher muito gostosa, mas eu não gosto. Aquela cena de sexo, pra mim, é gratuita. Com e tem uma trilha sonora Aleluia? Que é ridícula. É. Eu não acho. Eu acho divertido. Eu acho ruim aquilo, demais. Aquilo, cara, sabe o que é aquela cena? É um presente para os fãs. Nerds, aqui está Silk Spectre, que nua, apenas de bota, dando numa nave, né? Pra um cara fantasiado. Quer dizer, cara, é isso, tá ligado? Nerds, tenho esperança. Está realizado. É exatamente isso. Não é à toa que a Silk Spectre que não é nada além de uma baita gostosa, entendeu? É, não sei. Eu não consegui ter uma ereção vendo esse filme, então eu achei que... Eu botei a culpa na trilha. Porque me veio as paradas de Jesus, né? Aleluia. Aí eu olhei pra ele olhou pra mim. Ele, no caso, é meu pinto. Eu tô olhando pro meu pinto e você não tem câmera aqui. Mas, enfim, aí não subiu e eu achei escroto. Porque se tivesse uma outra trilha lá, teria rolado tudo bem. Eu nunca vou no cinema com o Álvaro. Anote mentalmente, nunca ir ao cinema com o Álvaro Campos. Ele vai com a intenção de ficar excitado. Porra, em Watchmen. O que me faz sentir muito, muito mais tranquilo, né? Porque aquele cara de azul paga de pintinho na porra do filme é uma desgraça. O cara quer te empurrar o pinto do cara azul o tempo todo. É uma merda, precisava daquilo, não precisava. Tem um gráfico na internet, o assunto mais comentado, né? Depois de as pessoas assistirem o Watchmen. Então é tipo 2%. A guerra nuclear, 3%, o fato dos heróis, não sei o quê. E aí, tipo, 68%, um grande pênis azul. Genial. Só pra fechar com o filme nacional, assim, pra não falar que todo esse programa a gente fez sem citar uma palavra, né, em português, assim, de nome do filme. Cidade de Deus, que também tem uma trilha memorável. Memorável. Só coletânea e, cara... É uma música que faz você se sentir numa favela do Rio de Janeiro, assim, vivendo aquelas coisas, na década, sabe, de 70, né? Realmente. Espetacular. Quem é? Quem é, mano? Vai vir, mano. Tá, meu. Porra, Dadinho. Chega assim na minha boca, meu amigo. Quem falou que a boca é tua, rapaz? É, quem falou que a boca é tua, cara? Qual é, Dadinho? Dadinho é o caralho. Meu nome agora é Zé Pequeno, porra. Enfim, então vamos diretamente para as nossas estreias da semana. Watch you, pussycat. Whoa, whoa, whoa. new pussycat. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Três filmes, possivelmente meia boca, eu não vi nenhum, mas eu duvido que algum deles preste, chegam às telas nesta semana, nesta sexta-feira. O primeiro, Anjos da Noite, A Rebelião, Underworld, The Rise of the Lycans, contando aí, o filme volta ao passado pra mostrar como é que começou essa briga interessantíssima entre vampiros e lobisomens, que enfim, ninguém viu. Todo mundo quer ver. Eu vi um e o dois, eu não acho horrível, eu acho só ruim, e esse filme aparentemente deve ser ruim também. Pelo menos ele tem o Michael Sheen como o Lucian, né, que é o chefe dos vampiros lá, ou dos lobisomens, nem lembro mais. E o Bill Knight, que é um ator que eu gosto muito, ator em inglês, fazendo o Victor, esse sim, chefe dos vampiros, e fazendo a Sonja, a senhorita Rona Mitran. Então se você gosta de filmes de terror meia boca, vá assistir Anjos da Noite, A Rebelião. Outro filme de terror meia boca, eu tô falando, mas não vi, né, eu sou ridículo, mas enfim. Ah, mas tudo bem. Evocando Espíritos, The Haunting in Connecticut. Eu vi o trailer... Me caguei. É mesmo? Eu me caguei, achei forte, achei bom. O trailer era ótimo, eu não sei. Esse provavelmente será o filme que eu verei essa semana no cinema. Direção de Peter Cornwell, que eu não sei quem é. Mas aí, ô Álvaro, eu quero te lançar um desafio, cara. Lance, Cuba lance. Procure na internet por Scary Mary Poppins. É um trailer feito com cenas do Mary Poppins clássico, acho que da década de 60 e tal. E, cara, é um trailerzaço de terror, cara. Você fica muito favorável. Mas favorado. Tem um do Iluminado. Mary Poppins, cara. Tem um do The Shining, o Iluminado, com Jack Nicholson, que o trailer é uma comédia romântica. E, cara, é sensacional. Você assiste, tipo... realmente acha que é uma comédia romântica. Muito legal. Genial. Então, o trailer não quer dizer nada, gente. E o último filme que foi malhado pela crítica, o que é uma pena, eu esperava muito, não pude ver ainda, teve em cartaz na Mostra, eu não consegui ingresso, que é Cinedoke Nova York. Filme de Charlie Kaufman, estreia do cara como diretor, ele escreveu o roteiro de Quero Ser John Malkovich, adaptação, Confissões de uma Mente Perigosa, Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, quer dizer, todos filmes ótimos, geniais, um cara muito pirado, né, a cabeça do cara deve ser uma maluquice foda. Olha, velho, Quero Ser John Malkovich acho que é um dos filmes mais sem nexos que eu já vi, cara. Você imagina o plot do filme. O plot do filme é... Eu não tô falando mais sem nexo no sentido ruim. Exatamente. Tô falando mais sem nexo como uma coisa surreal, boa, né, tá ligado? É bom. Pô, o cara trabalha... Eles acham uma porta que vai dar na cabeça do John Malkovich. E depois você cai na estrada. Sexto andar e meio, tá ligado? A porta da MTV tem uns anos. Tem, tipo, 2,5 e 3,5, né? Tem. Na primeira vez que eu vi isso no prédio, cara, eu fiquei... E você cara, tem... Será que é daqui e tem uma porta, ali que você entra e tá na cabeça do Thunderbird, cara. Estive lá, não é uma experiência... agradável, não recomendo ninguém. Hoje, cara. Você já esteve dentro do Thunderbird? Na cabeça. Coisa estranha, Você mergulhou de criança, você entrou de cabeça no Thunderbird? O cara tem uma fixação por esses assuntos homossexuais, não é? Tá recorrente, recorrente. No muito bem. Beijo, Didi. Cinedoke, Nova York, tem no elenco Philip Seymour Hoffman, que é um ótimo ator, Michelle Williams, esposa do falecido Heath Ledger, Emily Watson, também outra ótima atriz, Samantha Morton, Catherine Keener, quatro ótimas atrizes e um ótimo ator que é o Philip Seymour Hoffman. O filme não convenceu a crítica, eu vou ver também essa semana. Mas cara, vamos ver se me convence. Pelo histórico, eu tô convencido a ver esse filme. Se eu tivesse que escolher algum aí, não querendo fazer jabá, né? A gente não tá ganhando pra isso ainda. Espera ser o filme que morre, né? Mas se a gente é barato, escolher... hein? Se você trabalha em estúdio, a gente é bem barato, rapaz. Um beijo, a gente já tá... Não, eu discordo. Eu sou o âncora desse podcast e eu digo, nós não faremos jabá de filme nenhum aqui dentro. Sim! Não faremos. E nós mentimos com frequência também. Exatamente. E é isso aí, então, o leitor João Gabriel Bonavita que pediu, não só ele, mas mais e-mails chegaram pedindo pra gente voltar com mais atenção pras estreias da semana. Aqui estão as estreias da semana. Divirta-se. E o podcast vai ficando por aqui, né? Não. Ficará por aqui com o encerramento incrível, único, de José Wilker. Claro, quero agradecer a todos vocês, principalmente a nossa audiência que temos no horário nobre. Sinceramente, é fenomenal este programa. É isso aí, já ficando por aqui. Um grande abraço pra vocês. Semana que vem a gente volta. Só os esclarecimentos aqui. Quem tá fazendo essas vozes todas não é José Wilker. Não é um robô. É uma máquina. Máquina de vozes. Mas, pô... Gui, fala um pouquinho sobre o programa aqui, como é que voltará a ser gravado semana que vem, não é? Perdão, a gente grava o Furfus essa semana, né? E o programa estreia dia 16 de maio, todo 16 sábado. 16 de maio. É. Legal, o Frevo todo sábado, o Frevo concorrer ali com o Frevo total. É, o que não é mais muito difícil de ser melhor, né, meu amigo? Convenhamos. O fato é que o Furfus estreou no verão como Furfus on the Beach. Programa, sem querer puxar saco, eu não preciso disso, programa sensacional, eu adorei. É, e que tem de esse ano... Foi a maior audiência da MTV no verão. Depois do podcast de cinema, logo depois do podcast de cinema foi o Furfus. É que conta com gente brilhante, inclusive o Gui que faz o Bobolha, pra vocês que não fizeram a conexão, a sinapse. Boa noite. Por favor. Uma boa noite, senhoras e senhores do podcast de cinema. Eu estou aqui em homenagem ao William Bonner. Ah, que maravilha! E vamos encerrar, obviamente, com um... Boa noite. I love the smell of napalm in the morning. Let's put a smile on that face. Yippee-ki-yay, motherfucker. What do you mean funny? Funny how? How am I? When this baby hits 88 miles per hour, you're gonna see some serious shit. Some serious shit. All right, you primitive screwheads, listen up.